Caos e escuridão, toda a minha cama. No espaço de uma noite para o dia, eu viria a ser coroado com a descoberta surpreendente de que eu não era o único. Eu nem era especial. Eu acordei, achei a razão de tudo. De tudo. Ela disse: você nem consegue parecer ser esperto. Esperto. Tentar demais ser filosófico. Quando suas palavras são mais inertes que zero graus Kelvin. Desista de ser poeta, meu filho. Essa mentalidade não é a sua e nunca vai ser. O que você faria? Só é a metade. Aqueça em sua falta. Do nada, de manhã cedo, e te falar assim: que você não quer ouvir. Eu levantei, preparei meu café. Me vesti, fui pra escola. Vendo os mesmos rostos por dois anos inteiros. Me fez insensível a esse tipo de besteira. Que morram todos nós.